para altitude de tráfego, reporte cruzando 4.500 pés. Visual com aeronave final da 17. Após a mesma pousar, taxiar e liberar a pista, autorizado o ingresso e reporta na cabeceira 17, alinhado e pronto. Para o controle. Algum 1755 passando 2, meu peço. Contato radar, Subo 360, Gol 1755. Pelo 360, Gol 1755. Papatango, Lima, Zulu, Golf, prossiga. Gente, confirme a procedência. Zero, autorizado backtrack até o Pátio 4 via Taxi Oscar. E aguarde contato radar. Fox apagou, foi autorizado. Ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceira 17. Papá, triplo, Romeo Golf na escuta. Após a liberação da Papá, está autorizado. Prossiga até o Pátio 5. O Kilo Quebec Serra e o Kilo Romeo Oscar na escuta. Prossegue até o Pátio 5, a retaguarda do tráfego. Gente, 9-6 aqui, Mike. Salvador, do Papá Papá, Zona de Leste Serra, do Através de Parite. Zona de Leste Serra, reporte visual com o campo. Zona de Leste Serra, pode analisar com o campo, professor. Um abraço. Autorizada a decolagem da 17, o vento 1 centena com 1 ou 2 nós. Fox Papa Golf. Salvador, Papa Papa, Zulu Juliette Serra, visual com o campo. Zulu, Juliette Serra, chame a torre, 1895. Camarada, 1895, professor. Grande abraço. Abraço. Sou Salvador do Papá Papá, Zulu Juliette Serra, visual com o campo. Zulu Juliette Serra, o ajuste no 0 no 1, da presente autorizado final da 17, reporta 3 milhas para o pouso. Reportará 3 milhas para o pouso, no final da 17, Zulu Juliette Serra. Só 1 minuto, 390 aprovado, subida Puca, 2 minutos cópia. 390, saída Puca para a melhor terra do mundo então, Gol 8 e mais. Mais dois minutinhos já estou pagando. Maravilha. Salvador, boa tarde, Fox Papa Golf, transfere. Fox Fox Papa Golf, contato radar, subo nível 360, saída da El. Papa Golf. 755, Antônio. Não, foi para o Fox Papa Golf, contato radar, subida para o 360. No Serra Lima, não há tráfego a reportar no setor, frequência livre para coordenação. Salvador, tá. É, Salvador, tá, 3567. 3567, na escuta. So, é, saída provável para Brasília, da 1-0. É a Arbo. Agora, obrigado. Nada. Autorizado, sem táxi, 455. Fono 856, cópia. Mantém 1011. C8, decolo no zero, primeira curva à esquerda. O perfil da subida Pucajão, transição Caju. 5167, transponder, controle, opera 120.8. Boa noite, 56, indo para a melhor terra do mundo, nível 390, saída Jamo, transição Caju, 5267 no transponder, 128 controle de saída para o voo no 856. Só podia repetir o transponder? 5267. 51, corrija, 5167. Portão 4, chama quando pronto, posicionado. Boa noite. Zero, chame torre 1 no 895. 895, 3190. Baixou e travou, ainda Serra. Tá, 3190, boa tarde, final do 1-0, já avistado, confirmando, baixou e travou? Afirmo, baixou e travou. Ciente, tá, 3190, livre pouso na 10, o vento 1 a centena, com 1 no 3 de nós. Autorizado pouso, pistão no 0, tá, 3190. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, no solo aos 27, qual o pátio? Autorizado, backtrack e via papá até o pátio 5. Pelo está autorizado 1042. 1042, desça via para 2000 pés, 1011. 1011, desce via 1042. Controle, o Fox Papagô solicita a possibilidade de voar bridge. Fox Papagô, se... Infelizmente eu não posso autorizar porque fica na área do centro, não é minha jurisdição. Mas daqui a um minuto você vai chamar o centro e solicita o mesmo. Ok, Ocapa. Muito obrigado. Gente, Zulu, Juliette Serra, boa tarde. Táxi, 35. 415, com 67 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador. 5-4-1-5, táxi aprovado. Via parte principal, Índia até o ponto de esperadão no 0, voando lá com a torre 1 no 8.95, ajustado Mi 11, tem um ótimo voo e um bom fim de tarde. Autorizado então, táxi via parte principal, Índia lá, ponto de espera, torre 1 no 8.95, graças, bom final de tarde, boa tarde. Fox Papa Golf, chame Recife em 125, Uno Terna, 13325, boa tarde. Boa, até a volta. 193179. Uno 895. 895, obrigado, uma boa tarde. Gol 1042, livre LS aqui, Green Fox estabilizado. Controle estabilizado na 042. Gol nos 1601, desça para 2000 pés, 1011. 2000, 1011, 60. 10 graus, 14 longe. Autorizado, alinhado, decolado. Salvador, Henrique, 5464, boa tarde, paciente da Romeu, autorização para Maceió. 64, Maceió 190, pronto, cópia? Zero, não sei, escuta. Maceió 190, Golfo 677, aerovia, decola 10, curva esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5404, transponder, controle opera 120.8. Então, 190 para Maceió, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, transição Caju, 5404 retransponder e o controle 1208 5404. Manda o código 5404. 5404, confere. É, acende o código para posicionar. Camarada 5464. Obrigado. Gol no meio, no 2, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso no 0, gol no meio, no 2. Cinco, quatro, no 5, contato radar, subou no 4-0, saída coral. Gente, pode para a coral da presença? Pois 2.000 pés. 2.000, ok. Estabilizou na ILS 10042. 1042, Torre Salvador, 11895. 10895. Salvador, boa tarde, 1042, 3 milhas do externo, baixado e travado, campo à vista. Gol 1042, boa tarde, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Aguardando, 042. 612 no solo aos 34, direita 121 no decimal 9. Direita 219, eu vou no 612. Obrigado, boa tarde. Boa. Salve Salvador, uma boa tarde, eu vou no 612, lembrando. Pois, bem-vindo, táxi Alfa, repórter do Juliette. Oh, muito obrigado. Alfa do Juliette, eu vou no 612. Para 3.000 pés, 1.011. Gol 1042, livre pouso na 10, vento 1-10 graus, 15 nós. Livre pouso na 042. No 612, está aproximando do taxi da Juliette. É, ingresso da Juliette, 612, portão, no 612. Juliette, 612, no 612, muito obrigado. Identifique, chegada Bonf, desça 4.000 pés, 1.011. Quatro mil. Um no decimal 9. Direita 1219, 0242. Salvador, na 042, boa tarde, livrou. Bem-vindo, táxi Alfa, repórter da Juliette. Onde vai reportar para a Juliette, na 042? Interceptar o localizador nessa proa, desça para 2.000 pés, livre elétrico. Está autorizado interceptar o localizador nessa proa, por favor, nessa patrão, no localizador. Prezado, chame táxi. 856. Track acionamento, 35464. Autorizado, pode 3, trip, chame táxi. Camarão. Localizador Lima Zulu Golfo. Ok, Lima Zulu Golfo, informe para o ILS. Reportará o Lima Zulu Golfo. 219. Conquista, nível aprovado já o 200, cópia. Conquista 200, decola 10. Primeira curva à direita, prefiro subir ARPO, após ARPO direto, conquista 54110 transponder, controle 1208. 200, decola 10 curva à direita na ARPO, após direto, conquista Correto, parte 3, chame quando pronto, posicionar. Chamar. Próxima na Santa Juliette. O 0042 mantém a posição, posição prevista a 4, porém tem um tráfego da companhia que já está iniciando o push. Tem, já guardando. Eu pulei mais o logo? Treinado LF completo, do Linho Zorgo. Tô. Lima Zulu Golf, torre 1 no 895. Obrigado, senhor Vitor. Salvador, tá 3567. 67 para Brasília, Proscópia 340. Pronto, 4. Brasília 340, rota Zulu no 7, decola no 0. Primeira curva é à direita. Subida Arvo, Elefa. Segue na aerovia após. 5170 transponder, controle opera 120.8. 340 Zulu 97, decolando a 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5170, sanamento 1208, controle 3567. Portão 03, no quando for posicionar. Afirma, chamada. Papatango Lima Zulu Golfo, transfere. Lima Zulu Golfo, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Sessão de pouso na rota, se possível após o externo, tá? Afirmo, reporte no externo para modificação de regras. Passará, Lima Zulu Golfo. Para o táxi, o 35464, 43 a bordo, alterna Aracaju e tem 4 horas e 20 de autonomia. Para o táxi, inicialmente, até a saída do pátio 3, o trip 5464. Até o pátio 3, 5464. Bono 042, pode ingressar a Juliette e assim que o tráfego for iniciar o táxi, eu prossegue até o portão 4. Teve a Juliette para o 4, numa 042. Bono 856 para o táxi, com 3 horas e 3 horas e 10 de autonomia, está com 61 a bordo, alternando Natal. Aprovado, táxi direita, Índia, até a ponte espera da 10, lá com a 10895, ajustado 10111. Direita, Índia, ponte espera da 10, 10895, ponte espera. 10895, 1885. Trip, 5464, estou com o tráfego da Gol, vai ingressar agora. Via Juliette, portão 4, assim que o mesmo finalizar, o seu prossegue com táxi até o ponto de espera. Via Índia, lá com a torre 1895, ajustado 1011, bom voo. Quem está visual com o tráfego, aguarda, depois prossegue de ponto de espera 1895, 35464. Ciente, mantém o ponto de espera, Gol no 856. 856. Gol no 601, no solo aos 43, direita 121, decimal 9. 219. Torre Lima Zulu Golfo passou externo, visual, solicita, passa pela direita, no site. Modificado aos 43, autorizado curva à esquerda, reporta ingressando final da 17, Lima Zulu Golfo. Autorizado curva pela esquerda, reportará passo para final da 17, vai passar secado Lima Zulu Golfo. O 1856, alinhar e manter cabeceiro no 0. Alinhar e manter pistão 0, boa noite. Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa e reporte antes da Juliette, né? 0-1. Pega 120 no final. 120, 30. Tá, 4. 1-856, livre a decolagem da 10, o vento 1-10 graus, 1-3 nós. Solicitada a linha de decolar, pista 1-0, boa noite. Salvador, trip 5464, ponto externo 90, pronto, boa tarde. Adana 7, lembra-se a casa Lima Zulu. Lima Zulu Golf avistado, autorizado pouso pista 17, o vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Autorizado pouso, Lima Zulu Golf. O trip 5464, após a rolagem do Boeing da Gol, alinhar e manter cabeceira 1-0. Após a rolagem, ali mantém tipo 5464. Boa tarde, 4206. Identifique chegada Mari e desça ao 050. Na 601 não pode ingressar, Juliette Porto 2. Juliette Porto 2, 601, obrigado. Voo 1856, decola aos 46, controle 1208, bom voo. Salvador 208, voo 1856, obrigado, até a volta. Até. Salvador, boa tarde, Gono 856, tá passando 1400, subindo 390 na sua escuta. 856, subou 390, saída pouca vigilância. 956. Lima do Lugo. Do Pés. Autorizado, Mon, 1000, decola no 7, direita, cheia caixa prego, padrão 0123, controle 208. Aliás, x Livre LS X-Ray 1273. Gente, formação foi a B com a torre, agora 1895 a mesma para acionar da decolagem, 11 ajuste com voo. 3 nós. Está livre a decolagem, iniciando o trip 5464. E o Quebec Serra Livre Acionar, chama pronto para o táxi. Zulu, Papá Bravo, Delta Hotel, prossiga. De Pátio 3, está fazendo inversão para Porto Marca e táxi, aqui é o Pátio 3. Ok. Pode prosseguir no táxi, iniciando aí no Pátio 3. O senhor conhece o aeroporto? Afirmativo, senhor. Ok, então pode prosseguir. Pátio 3, contornando o pátio principal e reporta Taxi Lima. Ciente, vou proceder para a Porto Armada. VIP 5464, decola aos 48, controle 1208, bom voo. 208. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, Golf Nero 6201, 2010, informação a Romeu, para a Copa Galeão. Supa ao 170 inicialmente, saída Puca. 170 Puca, 5464. Autorizado Galeão, 360, rota conforme, episódio 10, decola no 0. A primeira curva é a direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa bridge, a Interceptor via. 5166, quadril transponder, controle opera em 120.8. Operativo autorizado, Galeão, nível 360, decola da pista no 0 com curva direita, saída da El, após Leda, bridge, e a aerovia, outra, 1-0. controle 120, décima 8, Oceano 5, 166, para o Oceano Air 6201. Correto, portão 10, chamando para o posicionamento. Vai chamar nessa para o posicionamento, obrigado, senhor. Firmo, pode prosseguir, conforme já autorizado, reporta Taxi Lima. 143. 3, prossiga. Apartador, informação ao meu. O 6143, identifique, chegada Bonf, desça 4 mil pés, 1011. 4 mil, 6143. Autoriza a descida para a velocidade do seu critério. Obrigado. O 35415, chame Ilhéus em 120, decimal 1, serviço radar encerrado, tenha uma boa viagem. Voador, o 5464 pode voar a Maceió? O 5464 mantém a saída, aguarde coordenação com o centro. Na saída, graças. Estabilizado em LS, 1273. 1273, chame torre em 11895. 1895, 273. Torre Salvador, gol 1273, baixou e travou, no Índia Serra, boa tarde. Gol 1273, boa tarde, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, 13 nós. É, 12685. 12685, boa noite, inglês. do 4206, desça 2000 pés, 1011, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1011, livre LS X-Ray, azul 4206. Salvador, TAM 3567 no 3 para puxa acionamento. Autorizado, sem táxi. Já para táxi. Siga. Cruzamento até o pátio 5, Zulu, Papá, Delta, Bravo, Delta Mais, autorizado, até o pátio 5. Vete, Trip, 2 por 9, pátio 3. Autorizado, Trip, chama o táxi. Vai chamar. Uno 273, ciente, ao 56121 decimal 9 agora. 219, obrigado. Paulo, gol 1273, vibrou. 273, só que se ganhou foi a porta da Juliette. Delta da Juliette, gol 1273. Boa tarde. 190, autoriza o 210 como final? Vou coordenar com o Cedra aqui um momentinho só. Grato. Quatro, autorizado pelo centro, nível 2, 10 final e direto na tela. Maceió, 210 graus, 35464. Assim que o TAM inicial táxi livrar, o senhor já pode estar ingressando a Juliette. Assim que o TAM inicial, o senhor segue até o portão 01. Ciente, então assim que o TAM inicial 01, no bônus 273. Salvador, o TAM 3567 para o táxi Campinas, alternado, 4 horas de autonomia, estamos com 177 agora. 177 aprovado, ciente, direita, via Índia, Alfa, tem ponto de ferro, 10, 1895 a torre, 1011 ajuste. 1011, Índia Alfa, Fátima Prona 0, 1895, obrigado, Santos. Pushback acionamento, Oceaner 6201. Bono 567, outro centro tráfego, subida Arbo, 360 já aprovado, só um minuto, cópia. Amadora Xanel 6201, para estiver questionamento do 10. No 6201, no portão 10 aprovado, Xanel Taxi. Guardará. A bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Afirmativo, azul 4206. Azul 4206, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4206. Uno 567, cópia. Brasília 360, rota Brasil 17, decola 10, primeira curva à direita, no perfil da subida Arbo Elefa, 5430 transponder, controle 120.8. Cientista 3567, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final da 10. Ah, mantendo já. Autorizado. Ok, 61 no 3. Doutor, eu vou no 601, informação Romeu Galhão. 601 no Galeão, confirme. Afirmo. Só um minuto, 360 já aprovado, subida da El. México. Salvador, Laguna 042, boa tarde, Galeão 3620. Outro 2, Galeão, ciente 360 já aprovado, só um minuto, subida da El. Bom, 6201, 405 horas, Guarulhos, próximo ataque. Na final, a linha, mantém? Afirmo alinhar e manter após o azul. 3560. Mesa. Aprovado, via pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a 12895, ajustado 1011, bom voo. 1011, pátio Índia, 6201. Azul 4206 no solo de Salvador 02, libera a direita e chama o solo 121 décimo 9. Primeira direita, 1219, azul 4206. O Marco Alves confirmando a mano aqui. Relacionamento e táxi do Rocha, chame agora a torre 10895, Bagué Costa. Livrou o azul 4206. A 206 está bem-vindo, táxi Alfa, repórter, centro da Juliette. Alfa, centro da Juliette, 4206. Aqui é Costa, livre acionar e chama táxi no pátio 4, confirmando o transponder 0134. 567, decola o 04, controle agora em 1208, bom voo. 208, mais forte. Posição 5, pronto para copiar Guarulhos. 29, chá de Guarulhos, 1 minuto, subida da EL, número 3, 340 aprovado. Paciente. Controle Salvador. Muito boa tarde, OTAN 3567. 3567, contato radar, voo 340, saída Arbor. 340 Arbor. Senhor, minimizar nosso atraso, por gentileza, quando possível, aprova de Arbor. Pode voar após 4 mil pés direto elevo. 4 mil elevo. Pós 4 mil. Pós 4 mil. 0 graus, 1-3 de nós. José Colajão, 0-5-2-9. Salvador, boa tarde, Oxaner 6201. Oxaner 6201, não mantém o ponto de espera da 1-0 devido a tráfego na final da 10. Gente, tá mantendo. Salvador, Oxaner 6143, passando o marcador externo, baixar a travada. Oxaner 6143, boa tarde, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, 6143. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, quilo Quebec Serra. Meu foco de Lima, prossiga. Zero vento, 1-0 graus, 1-4 nós. Prezado, pouso 6143, sala 10. Feira, voa bridge, antecepto aerovia. 5422, transponder, controle em 20.8. 601, autorizado Galeão, 360, peso 1-0, decola da 10. Com a direita, da El, linda bridge. 5422, do controle 1208. Correto, portão 2, time quando pronto para estacionar. Gostaria. Voo no 042, cópia. Prossiga, senhor, 042. Galeão 360, rota Fisulo 10, decola no 0, primeira direita, o perfil da EL, Leida após Leida Rodrigues, antecepto aerovia. 5405, transponder, controle 120.8. 360, atualizado. Controle pela APA do Lô 10, da Cola da Gachou com a direita, da El Leda, Leda Bridge, 5405 no transponder, 1208, gol controle, gol no 042. Portão 4, time condicionado para o push, senão. Trabalhei para o push, foi. 01, perdão. Ponto, prossiga. Autorizado, Garulhos, 340, rota via Pesolo, Question Bridge, Pesolo no 6, da volta ao Zulu conforme. Decola no 0, primeira curva é a direita, no perfil da EL, lei da pós-vida, Rodrigues, alta certa aerovia, pisou no meio. 5432, transponder, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, 340, pisou no meio, BHZ, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL Leda, Leda Bridge, UTAN 3897. Poderia repetir o transponder? Afirmativo, senhor. 5432 após 1208. Afirmo, correto. 05, portão, chama quando for pessoal. Obrigado, 3297. Autorizado, reporta na Oscar para ingresso, Mike Ecosca. Oxané 6143, no solo 08, direita 121, no decimal 9. Direita 219, 6143. Caminhando na Alfa-Romeo 1-4-3, Livrona, você escuta. É 1-4-3, Alfa-Juliette, Portão 9, bem-vindo. Alfa-Juliette, Portão 9, 1-4-3, já. Kilo Quebec Serra decola 09, controle agora em 120 decimal 8, tem um bom voo. 208. Autorizado, a linha é decolada 17, o vento 100 graus, 13 nós, o Mike Ecosta. Autorizado, a linha é decolada, Romeu, Mike Ecosta. Romeu, Mike Ecosta, Alfa Juliette, Portão 9, bem-vindo. Kilo Quebec Serra, no meu pé, corredor A, chefe. Libera 2.500 pro direto, controle. Estou autorizado direto, porém ainda mantendo meu pé. Grato. Flechinha, prossiga. Ok, prossiga então via litoral, informe passando a praia de Itapuã e atente a um Bravo 92 Papá que acabou de decolar da pista 17, sentido Morro de São Paulo, mantendo a minha pé. Segue com a proa do farol de Itapuã e chama o controle 1208, decolado ao 11. Consegue pro farol de Itapuã, chamar o controle. 120. Oceané 6201, decola o Zuno 1, chama agora o controle 120, decimal 8. Tenha um bom voo e muito grato aí que leva a mala azul, ok? Ela tá agradecendo, tá com a gente aqui na cabine e daqui, até daqui a pouquinho a gente volta aí. Obrigado. Bom voo. Valeu. Boa tarde, Oceané 6201. Mike Ecosta vai subir até mil pés no corredor Axé, informado farol da barra. Afirmativo, subir a mil pés no corredor Axé, solicita pro direto da presente para a plataforma. Qual seria o destino? É Maranti. O que é autorizado direto Maranti? Mike Ecosta, reporte livrando CTR. Reporte livrando CTR, informa meu Mike Ecosta. Oxené 6201, suba ao 360, saída da El, vigilante. Está completamente resolvido, possibilidade da Progileda? Autorizado. Direto a Celeda, obrigado. O Kilo Quebec Serra, autorizado 2.500 pés para o Edmurro. Grato, controle. Está... 3567? 3567, chame agora Recife em 1288. 1288, obrigado. Solo 1-4, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9. Solo, boa tarde, C3-2-9-4, quebrando. Solo 034, bem-vindo, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 03. Passou o Pituaçu, rompeu o Fox Lima. Rompeu o Fox Lima, chame Torre 1, 1895, boa tarde. 1895, boa tarde, comandante. Torre de Salvador, meu cordial, boa tarde, papá, rompeu o Fox Lima. Rompeu o Fox Lima, boa tarde. Linha do Litoral Sul, confirme a intenção de pouso. E autorizado, meu comandante. Passe 5 BTA direto, dá presença. Cinti, dá presente, autorizado. Aproar direto, parte 5, reporta na final para pouso, ajuste no 011, Romeu Fox Lima. Pouso, reportará na final para pouso, parte 5 BTA, Romeu Fox Lima. Alugou 1263, está assistente da informação Serra para Confins no 360, pode parar a foto. Bom? Alugou 1273. 1273, só um minuto, por favor. Prepara a subida da El. Tá, eu vou 1273, vai agora. Romeu Fox Lima, tráfego avistado, autorizado pouso direto, parte 5, hangar da EBTA. O vento 1,00 graus, 1,2, nós, reporta no solo controlado, Romeu Fox Lima. Reporta no solo controlado, Romeu Fox Lima. Portão 4, autorizado, sintaxe. Reportará. 325, confere. Ok, obrigado, até já. Na escuta? Afirmativo, na escuta. Está com a restrição, o centro está com a restrição devido a. O pessoal está indo para terminar com fins.